zero, aguardando pista livre. Bruno 897, sem unificação, desça para 050, chegada Bonf, ajuste 1014. De 4000, 1804. Gente, desça para 2000 pés, ajuste 1014, informe final LS X-Ray. Ok, descendo para 2000, reportará no ILS autorizado no 04. Sente 3201, mantém ponto de espera, o segundo tráfego já passou o externo. Sideral, reporta a avistando. Já está avistando. Afirmativo, então aguarda a pista livre. Prossiga. 7-5000. Autorizei a sua direto Duna para registrar a formação. Ok, redução para 2209, está autorizado Duna para desvios. Desse mantenha 3000 pés de ajuste 1014. 1014 para 3000, autorizado para Duna para evitar a formação mais tarde. E aí, mantendo a frequência 995. Voo 1705, redução para 2209. 2209 para o voo 1705. Ajuste 1014, o voo está livrando, está autorizado o pouso. Livre pouso. Confirme o tráfego. Ciente, aguarde cópia. Gole o fito. Então 3201, na Lima tem? Lima tem, fito no certo, 3201. Torre Salvador, tá 3171, com a papá, autorização 340, Guarulhos. Ciente, 3171, aguarde cópia. Aguarda. E Salvador, boa, bom dia, tá 3507, gente, da Fox. Voo no 995, portão 612, ingresso Julieta autorizado. Juliette autorizado, voo de aumento, voo no 995. Como o Mike Juliette autorizado, ingresso ao localizador? Eu ativo o Mike Juliette, inicia redução, é bom estabilizar. Afirmativo. Repassar autorizado ao localizador, Mike Juliette. Confirme o horário do plano, do efetivo. Gente, eu tô sem o plano aí, ainda, assim que tiver autorização, pague sua cópia aqui e informe que sua transmissão está muito baixa. Está aguardando sua cópia na segunda, eu tenho que fazer como é que é agora. Alto e claro. 2186. 186, 1804. Alô, 715, 2000 pés, 1094, reposte no localizador. Descendo para 2000 pés do gol no 705, reposta lá no localizador. 04, seguinte, pista molhada, aguarde pista livre, o vento 140 graus, 08 nós, ajuste 1014. Seguinte, reportará avistando 1014 no 804. TAM 3201 aos 4898, bom voo. Vai chamar 109-8, TAM 3201. Boa noite, 04 em livre pouso, 140-08 nós. Livre pouso, 140 com 08, na pista 10, gol 1804. Bom, saiu de parte. Para 4000 pés, igual no 607, ajustado em 1014. E vai livrar a direita, mantendo a sua escuta, reporta antes da Juliette na sua frequência, no 804. Tem livre pouso, mais tempo de torre. Negativo, 737 Gol tá na pista ainda, aguarde instruções ou reporte na DA. Afirmativo, estamos com a cruzando 500 pés agora. Aproximação, torre 18, meia dúzia. Tá, 118, meia para o gol, 1975 Goiás. Afirmativo, livre pouso com mais tempo, Juliette. Torre Salvador, bom dia, o gol 1975. No 715, continua a aproximação, aguarde pista livre. Continua na aproximação, aguardando pista livre, gol no 715. Tango Juliette é o 52, direita Alfa Kilo Pati 3. Oliveira, direita, Prato Kilo, Bravo Kilo Pati 3, Balco, Márcio Juliette. 1804, Juliette ingressa, Pati 1 na posição 10. No 5, vento 140 graus, 62, ajuste 1014, pista molhada, tráfego livrou a pista agora, está autorizado o pouso. Autorizado o pouso para o voo no 7 no 5, obrigado. Voo 804 copiou, autorizado até o portão 10, ingresso Juliette. Até o portão 10, ingresso via Juliette, voo 804. Afirmativo. Tan 3171, no aguarde só mais um instante para a cota, ok? Só mais um instante e eu vou pagar. Desça para 2000 pecs, o ajuste no 014, reporte no localizador. Ok, desce 2000 no 014, reporta o localizador, tá 3597. No 5, no solo ao 55, direita, Alfa Juliette, posição 2. Alfa Juliette, posição 2. Alfa Juliette, posição 2, para o voo no 75, obrigado. TAN 3171, cópia. Cópia, 371. Guarulhos autorizado 340, APUISC 50, decola da 10, direita da Euleda Bidev, 1198, 5462. Cruzo 200 para o 160. 198 controle, transponder 5462, tanto 3171. Está correto, 3171 no chame pronto para posicionamento. Chama posicionamento, 3171. Web 5722 já tem sua autorização, só mais um instante para cópia. Problema, 5722. 307, desça para 2000 pés, redução 2109, reporte no localizador. 2000 pés, 2109, voo 1607. Dado, voo 897. 897, complete a aproximação, torre 18.200. 2612, 897. Torre, Salvador, gol 1897, final da 10, baixar de andar. 1897 tem livre pouso, pista molhada, 140 graus, 5 nós, 1014 o ajuste. É, entre livre pouso, pista molhada, 297. 607, retornação para sequenciamento. Mantenha presente PRO limitado pelo localizador. Mantendo presente PRO limitado pelo localizador, bom, no 607. Estabilizou no IDS o 3597. 3597, complete, aproximação, torre 18,6. Obrigado, Matias. Bono 607 para interceptar o localizador, esquerda 150. Esquerda 150, Bono 607. 607 autorizado, LS, bom estabilizado. Comportamento estabilizado, Bono 607. Ok, livre pouso na 103597. Web 57224. Brasília 320, aterrizou no 7, decolagem pista 10 direita, gole o fito, 119.8, 5474. Para posicionamento, chame na 121.9. Tá, 3171, não chame posicionamento na 121.9. No 605, dessa via para 2000 pés, que é legal no 014. Autorizada final do procedimento ILS X-Way, reposto utilizado no localizador. Afirmativo. 10 dia, 1014, reposta estabilizado. Voo no 605. Uno 607, chame torre 118, decimal 6. 118,6, obrigado. 1607. Aproximação, aguarde pista livre. Aguarde pista livre, gol 1607. 135 no site solo 04, livre à direita, livre 1219. À direita, 1219, tá 35 no site. No 607, vento no 10 graus, 10 nós. Pista molhada, livre pouso no 0. Livre pouso, gol 1607. Alfa, reporta antes da Juliette. Via Alfa, reportante a Juliette, tá 357. São 3153, sua identificação, via chegada bom, desça para 4 mil pés, quem negar no 0 no 4. 4 mil, 1 no 0 no 4, sua cidade do ar bom, que dá no 7, ingresso Juliette para o 07. Juliette para o 07, Pedro 57. Cação. Oi, gente, 3 também. Controle total 9910. Está ocupado, ok? Autorizada a chegada a mar e desça até nível de voo 050, QNH no 0 no 5. Trip 53 no 6. Aguarde. Exato, 5-2-2-5-4. 3597, mantém a posição devido ao gate estar ocupado, aí Ferro passou o portão número 7, mas enquanto estava ocupado, então é aguardar o seu número no portão 7, hein? Ok, 3597, mantém a posição. Ok, 2890 Recife, agora a cópia, ajuste 209. Infraero mudou seu gate, portão 11 agora, pode prosseguir, via portão 11. Portão 1-1, Zé 37. 1, decimal 9. 1-2-1-9, gol 1-6-0-7. 1-6-0-7. 1-6-0-7, bom dia, prossegue via Alfa, reporte em Xavier. Oi, 1-8-6. 18-6, boa. 7. Ah, ok. Alfa de Juliette, gol no mês é 3. Trip 5-3-1-6, confirme sua velocidade. 310 nós. Gente. Tan 3-1-5-3, reduza para 2-1-0 nós, tráfego precede mantendo 2-1-0 nós. Torre Salvador, bom dia, gol 1605, estabilizado, X-ray da 10. 1605, muito bom dia, condição de aproximação, reporte visual com aeródromo, para informação, pista molhada, pista 1028 molhada. Gente, reporte visual, gol 1605. total 9990, reduza para 250 nós, aproximação. Reduzi 250 nós, total 9990. Meio Campo Visto, gol no 605. Livre pouso, pistão 1-0, informa o vento no 00 graus 99, checa o trem. Baixada travada, livre pouso, gol no 605. Faltam 3171 para posicionamento no 07. São 7 autorizados, 3171, chama o carro. No 607, portão 5. Não entendendo, né? 22, com 143, 4 horas, altera na curva. São 5722 com 143. Altera na curva, 43, 4 horas, altera na curva. Meio táxi à direita, ponte de espera 186, o ajuste no 0, não passa. 186 com 14. Se eu confirmo o portão para o voo 1607. Portão 5. Prefiro 5. 5, Juliette, portão 5. 500. Salvador, bom dia, 7, 5, 7, 2, 5, 7. 5, 7, 2, 2, Correzino, muito bom dia.